No episódio de hoje, trago-vos algumas notícias recentes no mundo da literatura. Não perca! Agora é que me livro, um programa da responsabilidade de Mafalda Correia, onde nos livramos de tudo, menos dos livros. O programa de hoje não tem entrevistados, precisamente porque há alguns temas que eu precisava mesmo trazer aqui e de convidar-vos a refletir comigo sobre estes mesmos temas. São eles o cheque livre do Governo, o balanço da Feira do Livro do Porto, que terminou no passado domingo, dia 10, o facto de os jovens comprarem cada vez mais livros, uma notícia que também saiu esta semana, e um balanço das minhas leituras de verão. Mas vamos lá por partes e vamos lá devagarinho. E vou começar precisamente pelo cheque livro, que é uma proposta do Ministro da Cultura, Pedro Adão e Silva, em que, quando os jovens fizerem 18 anos, receberão um cheque para comprar um livro. Inicialmente falou-se que seria um cheque de 100 euros para ser gasto em livros, portanto 100 euros em livros, o que era ótimo, mas neste momento fala-se apenas de que receberão um vale para comprarem um único livro, ou seja, em vez de terem um valor para gastar, podem apenas comprar um livro. A proposta ainda não está 100% definida, ainda há algumas coisas que terão de ser aperfeiçoadas, naturalmente, mas esperava-se, aliás, que a proposta entrasse em vigor ainda este ano. Contudo, os jovens que já fizeram 18 anos talvez já não tenham tanta sorte, mas eu, naquilo que me diz respeito, espero mesmo que a proposta vá avante e depressa, porque eu faço 18 para o ano e, mesmo sendo apenas um livro, sempre dá jeito. E é precisamente isso que eu também quero falar aqui um pouquinho convosco, porque desde que se falou nesta proposta, há muita gente que diz que não é suficiente, que não é dar um cheque para um livro que vai resolver os problemas da cultura em Portugal. E essas pessoas têm, de facto, alguma razão. Não é dar um livro a todos os jovens que vai resolver o problema. Não é. Primeiro porque estão a fazer com que o jovem compre o livro, não propriamente que o leia. Mas isso, pronto, é difícil de garantir que efetivamente o leiam. E realmente porque é pouco. Agora, se isto é bom, é bom. Porque é suficiente, não é. Não é de todo suficiente, mas é bom. Porque sempre é alguma medida que sempre incentiva os jovens a ler. E parece-me que o Primeiro-Ministro, António Costa, tem estado a tentar cativar o eleitorado jovem. Talvez não esteja a fazer de uma forma muito discreta, acho que é perceptível. Especialmente porque as eleições aproximam-se a passos largos. Mas, enfim, esteja ele ou não a tentar cativar os jovens, sempre é alguma coisa que se retira aqui de positivo. Sempre é um livro, sempre faz com que todos os jovens leiam. Agora, claro que depois há aqui esta questão, este vale é dado aos jovens que fazem 18 anos, mas e os outros? Não é? Porque nós não queremos só pôr quem faz 18 anos a ler, é preciso colocar mais gente e, portanto, nesse sentido deveriam ser tomadas mais algumas medidas para divulgar a leitura e para incentivar a leitura, mas para um número maior de jovens, por exemplo. O Primeiro-Ministro também apresentou uma série de outras propostas para os jovens que somam jovens todos até aos 23 anos, penso eu, dependendo da medida. Portanto, se calhar isto seria algo que poderia ser também melhorado e amplificado para mais jovens, de forma a agregar mais pessoas. Mas, enfim, nós sabemos que em Portugal, lamentavelmente, há coisas que são feitas a passinhos pequeninos e, portanto, este já é alguma melhoria, sempre é alguma coisa. Portanto, vamos ver se a proposta fica de uma vez por todas definida e se realmente já chega aos jovens no início de 2024. Eu, como disse, faço 18 para o ano, portanto, eu depois confirmo se recebi o cheque ou não, mas esperemos que sim. Portanto, este era um dos tópicos, aliás, que eu precisava de trazer aqui e de falar convosco. O outro é sobre uma notícia que foi publicada na semana passada pelo Expresso, se não estou em erro. Na verdade, ela foi publicada por mais jornais, mas eu baseei-me na notícia do Expresso, que diz que os portugueses estão a ler mais e isso deve-se aos jovens, sendo eles quem compra mais livros em Portugal. A notícia avança ainda que menos de 2/3 dos portugueses compraram livros, mas os números estão a subir devido aos jovens, ou seja, temos cerca de 62% dos portugueses que compraram um livro em 2022, portanto, menos de 2/3, como diz a notícia. 62% é um número bastante reduzido, porque, lá está, é menos de 2/3, ainda assim é mais de metade da população, o que representou uma subida bastante considerável face a 2021, onde apenas 51% dos portugueses compraram um livro, se não estou em erro. Portanto, há aqui alguma melhoria, mas a notícia avançou também que Portugal mantém-se como o país que menos lê na Europa. E acho que não preciso dizer mais nada. Portugal, o país que menos lê da Europa, portanto é realmente uma notícia alarmante e que não me deixa satisfeito, obviamente, mas o que eu quero ressalvar realmente desta notícia é o facto de as compras de livros estarem a aumentar devido aos jovens, sendo eles quem compra mais livros. Portanto, isso é positivo, sim, é positivo. Eu diria que se deve mesmo a um tópico que eu também já trouxe aqui sobre o impacto das redes sociais e das comunidades nas redes sociais de pessoas a falarem de livros, tanto no TikTok como no Instagram. Pronto, eu acredito que se deve a isso porque todas essas pessoas que publicam esse tipo de conteúdos divulgam realmente os livros, trazem as suas opiniões, tiram fotografias todas bonitas com os livros e eu acho que isso de alguma forma faz com que os jovens comprem mais, mas também não só, talvez porque também os jovens estão a ter uma maior percepção da importância da leitura, depois também todas as séries e filmes que vão sendo adaptações de livros e que os jovens veem e gostam, fazem com que depois comprem os livros. E principalmente eu acho que é mesmo porque somos uma geração que está um bocadinho mais aberta para o mundo e que consegue ver aquilo que se vai fazendo nos outros países, consegue-se ver grandes êxitos a nível literário, a nível cinematográfico com base em livros e isso faz com que os jovens comprem realmente mais livros. Pelo menos é esta a minha percepção enquanto jovem. Claro que é preciso, lá está, alargar isto a todas as faixas etárias e, sobretudo, fazer com que Portugal não seja o país que menos leia na Europa. Isso é que não pode mesmo ser. Mas pronto, face a 2021, 2022 trouxe melhorias. É esperar que 2023 continue a trazer. Eu não faço qualquer tipo de adivinhação, mas eu acho que sim. Acho que em 2023 os números vão melhorar, até porque, para um outro tópico que vamos falar aqui hoje, da Feira do Livro do Porto, viu-se que houve muita gente a comprar livros, muita gente interessada na cultura novamente, e isso é muito bom. E é por isso também que eu acho que realmente vamos ter melhorias no próximo ano, mas isso teremos que aguardar. Portanto, sobre esta notícia é isto que eu tenho a dizer. Os portugueses estão a ler mais, é bom. Sobretudo devido aos jovens, o que também é bom, é preciso é continuar com os números bons, os números otimistas e melhorá-los ainda mais, não é? Nós queremos sempre melhor. Um outro tópico que eu estava a falar e que queria também desenvolver é mesmo a Feira do Livro do Porto, fazer aqui algum balanço. Eu não consegui fazer o balanço da Feira do Livro de Lisboa porque este programa ainda não tinha estreado, mas faço agora sobre a Feira do Livro do Porto, que decorreu entre 25 de agosto e 10 de setembro, portanto terminou no passado domingo, se estiverem a ouvir isto no sábado, para quem estiver a ouvir na terça ou em qualquer outro dia, foi a 10 de setembro, pronto. A Feira do Livro do Porto teve um financiamento da Câmara Municipal do Porto de 650 mil euros e a autarquia considera que está a ter retorno desse investimento e espera que as editoras que estiveram presentes também tenham esse mesmo retorno. Até ao dia 4 de setembro já tinham passado pela feira mais de 112 mil pessoas, sendo que no total, portanto no final de 10 de setembro, os números estavam perto das 190 mil pessoas. Portanto, em 2022, para terem noção, o número total, aliás, de pessoas que visitaram a Feira do Livro do Porto foi 130 mil. Portanto, houve aqui um aumento bastante significativo de 60 mil pessoas de um ano para o outro, o que é bom e é por isso também que eu digo que realmente os números relativamente ao número de pessoas que lê em Portugal vão melhorar em 2023. A Feira do Livro deste ano teve mais de 100 expositores, o que é realmente muito bom. E a exposição Pina Germano foi, portanto, Pina Germano, que eram os autores, era o autor homenageado, Manuel António Pina, e foi a exposição mais visitada de sempre, portanto, de todas as edições da Feira do Livro do Porto. Para os mais novos, os balanços das editoras continuam a dizer que o género mais vendido continua a ser a banda desenhada, isto porque também se viu, tanto na própria feira, claro, mas também nas notícias que foram passando, que havia muitos jovens e muitas crianças, sobretudo, a frequentar a feira, o que era ótimo, e percebeu-se realmente que o género preferido continua a ser a banda desenhada, e isso é curioso. Mas, portanto, acho que podemos dizer que a Feira do Livro foi muito boa, teve um balanço muito bom, mesmo tendo em conta que em muitos dos fins de semana o estado atmosférico não foi o melhor. Eu vou-vos dizer, eu fui pela primeira vez a uma Feira do Livro Nacional, eu sempre tive como objetivo ir à Feira do Livro ou de Lisboa ou do Porto, e este ano consegui ir à do Porto, e no dia em que eu fui o tempo não estava muito bom, mas felizmente quando foi preciso, ou seja, quando entrei realmente na feira e comecei a ver os diversos expositores, o tempo melhorou um bocadinho e isso foi ótimo. E eu gostei muito da experiência, de facto não me desiludiu. É mesmo uma feira muito grande, onde se encontra de tudo. A Feira do Livro do Porto, em comparação com a de Lisboa, tem uma diferença, uma vantagem, que é o número de alfarrabistas. No Porto sempre teve, um número superior. E isso é, também é bom para quem procura opções de livros que já são mais difíceis de encontrar ou mais baratos, isso é também muito bom. E realmente há ali livros para todos os géneros, para todos os gostos, para todas as idades, e isso também é muito bom porque via-se mesmo ali gente de todas as idades e deixa-me muito feliz. Eu fui logo cedinho porque no ano passado tentámos ir e o estacionamento foi muito difícil encontrar estacionamento, então... Este ano nós fomos bem cedinho e foi muito bom ver também ali tanta gente e tanta gente nova àquela hora da manhã, consideravelmente cedo, depende também da perspectiva, mas ver que estavam ali todos unidos em prol da mesma coisa e também mesmo ver os vendedores muito interessados e a recomendar livros, e é muito bom existir esta partilha, pegar num livro e alguém nos dizer olha, já li isso, é mesmo bom, ou olha, se calhar consegues encontrar melhor, algo melhor. É tão bom quando vamos a um evento deste género em que todos temos o mesmo objetivo, em que todos gostamos mais ou menos das mesmas coisas no geral. Isso é realmente muito bom e deixou-me muito feliz, portanto gostei muito da experiência. Eu ainda fiz umas comprinhas, comprei 3 livros e sobre isso queria até destacar aqui uma iniciativa em que participei lá, que eu já tinha ouvido falar naquilo, mas apenas em Londres, nunca tinha visto à venda em Portugal, que é um blind date com um livro, ou seja, um encontro às cegas com um livro. É uma tradição inglesa, não será bem uma tradição, mas enfim, é uma iniciativa inglesa, e é muito bom começar a vê-la também a existir em Portugal, em que basicamente vocês têm vários livros dentro de envelopes e vocês não sabem qual é que é o livro que está dentro desse envelope. Os envelopes têm escrito algumas pistas e vocês vão pelas pistas e tentam escolher o livro que mais vos agrada, e isso foi muito interessante. Eu comprei um que a pista era para a Nata da Nata das Feministas e saiu-me um livro que eu ainda não li e portanto ainda não vou falar sobre ele aqui, mas que me pareceu muito bom. Quero ver se o leio até ao final deste ano, depois partilho convosco também. Mas o que eu quero dizer é que esta experiência foi muito gira e eu acho que é muito interessante sempre termos estas experiências literárias diferentes, e é muito bom, e também ver essa inovação. Portanto, a Feira do Livro do Porto foi muito positiva para mim e aparentemente também para o país, nomeadamente para a Câmara Municipal do Porto e para as editoras por lá presentes. Agora, vamos então iniciar o meu último tópico deste programa, que é fazer um balanço das minhas leituras de verão. Não, o verão ainda não terminou. Quando ouvirem, aliás, este episódio, o verão ainda não terá terminado, mas as minhas leituras antes das minhas aulas começarem já terminaram. Portanto, eu queria fazer aqui um balanço daquilo que li, porque o verão é sempre o período do ano em que eu leio mais, e isso é muito bom, é das melhores coisas do verão, sem dúvida. E este ano foi também muito positivo, consegui realmente ler muita coisa, se bem que lá está, quantidade não é sinónimo de qualidade, porque eu li muitos livros, mas não li livros assim tão bons. Houve alguns que sim, e eu vou agora falar sobre isso convosco, de forma muito breve, não vos vou amassar, mas vou dar aqui algumas sugestões, porque eu tenho recebido alguns comentários de pessoas que dizem que gostam muito das recomendações que eu vou dando, portanto, partilho-as convosco. E lá está, houve aqui coisas muito boas e houve coisas muito más, mas pronto, enfim. Também dizer-vos que eu utilizo uma aplicação, hoje em dia há aplicações para tudo, como certamente saberão, mas eu utilizo uma aplicação para organizar as minhas leituras que se chama Goodreads. Há várias aplicações deste género, mas eu gosto desta, é a que eu mais gosto, em que vocês conseguem controlar os livros que já leram, os livros que estão a ler e os livros que querem ler. E depois, quando estão a ler um livro, podem ainda acompanhar o progresso, do género, olha, já leram 50%, 70% desse género, e podem ainda, que é uma coisa que eu gosto muito, definir um desafio anual do número de livros que querem ler. Eu tenho por tradição definir sempre um número de livros que eu gostava de ler nesse ano. Às vezes cumpro, outras vezes não cumpro, não me forço para o cumprir, é apenas para regular, para definir ali alguma meta. Eu também gosto de definir metas literárias, mas isso vamos deixar para um episódio lá para dezembro. E o Goodreads dá para fazer isso. E também dá para, quando vocês terminam um livro, atribuírem estrelinhas. Que isto é uma mania que eu tenho. Eu gosto de atribuir estrelas a filmes, séries, livros. Eu faço muito isto. E gosto. Pronto. Há pessoas que não apreciam fazer avaliações com estrelas porque acham que é injusto, porque acham que não dá para dar simplesmente um número a um livro. É verdade, às vezes é difícil, mas eu gosto de dar ali uma estrela porque, passado uns anos, quando eu volto a ver as listas dos livros que li e já não me lembro tão bem da história de algum, ter ali o número de estrelas que eu dei ajuda de alguma forma a regular a situação e também a organizar-me. Portanto, fiquem aí, olhem, pensem sobre isto. Também gostava de saber se vocês têm por hábito dar avaliações aos livros, sim, não. Gostava de saber. E olhem, se quiserem, experimentem também o Goodreads. É uma aplicação engraçada de se usar. Além disso, vocês, se pedirem amizade a algumas pessoas, eu parece mesmo que estou a ser patrocinada, mas não estou. Isto é genuíno. Eu gosto da aplicação e é por isso que estou a recomendá-la. Se vocês tiverem amigos nesta aplicação, conseguem também ver o que é que eles estão a ler e trocar opiniões sobre os livros. Enfim, vamos lá então às minhas leituras de verão. Olhem, eu estou a contabilizar desde o início do verão, portanto, de junho até esta semana em que estou a gravar. Hoje é dia 13 de setembro, para terem ideia, no dia em que estou a gravar. Portanto, eu li um total de 18 livros. E lá está, foi muito. Eu fiquei muito satisfeita, porque tive meses, por exemplo, no início do ano, em que era tanta coisa a pedir a minha presença, que eu só li um livro por mês, dois livros por mês. Então, conseguir ler 18 foi muito bom e deixou-me mesmo satisfeita. E vou-vos então dizer, mas lá está, destes 18 houve coisas boas, houve coisas más. O meu verão começou então comigo a ler um livrinho muito pequenino que me ofereceram, de banda desenhada da Mafalda. A Mafalda é a minha coleção de banda desenhada, a minha personagem de banda desenhada preferida. E eu sempre quis ter um livrinho dela, só que hoje em dia já não são assim tão fáceis de encontrar, mas li este e gostei muito, dei 5 estrelas porque é a melhor banda desenhada que existe, não vamos discutir isso. Depois disso, li A Quinta dos Animais, do Orwell, que eu também falei aqui, portanto eu vou apresentar os livros que li, mas vou tentar ser o mais breve possível. Mas A Quinta dos Animais eu gostei imenso. Eu só dei 4 estrelas à história, à construção da história, mas foi uma história que, apesar das 4 estrelas, teve um grande impacto em mim e ainda hoje, passados já quase 3 meses, ainda penso muito nesta história, portanto é um livro que eu gostei muito. Depois li o Era Bom Que Trocássemos Umas Ideias Sobre o Assunto, de Mário de Carvalho. Eu dei 5 estrelas a este livro e é um forte candidato para ser o meu livro preferido do ano. Eu adorei o livro e quero muito ler mais deste autor, gostei muito, é um livro que mistura as coisas que eu mais gosto, política, uma escrita muito inteligente, muito perspicaz, é um livro incrível. Depois li Uma Comédia Romântica, de Espanha, Sem Amor, da Andrea Ramos, que é uma autora portuguesa em ascensão, e também dei 5 estrelas. É um romance muito simples, muito leve, mas eu vou confessar, eu gosto de ler este tipo de livros de vez em quando para desanuviar um bocadinho, e a este eu dei 5 estrelas, vale muito a pena. Se gostarem do género, claro. Depois li o Foi Ele, do Stefan Zweig, que eu também já falei por aqui. Eu só lhe dei 4 estrelas, mas é assim, para mim qualquer livro de 4 estrelas para cima já é considerado um bom livro. De 3,5 para baixo, já não. Mas o Foi Ele eu dei-lhe 4 estrelas porque é um bocadinho fora do meu género, mas eu gostei muito e ainda penso muito nesta história. A personagem principal, digamos, deste livro é um cão e muitas vezes eu olho para o meu gato e lembro-me deste livro, portanto também recomendo. Depois li o Liga às Tias e o 4 Tias e um Casamento, que é uma sequela, e eu dei 4 estrelas a ambos os livros porque são bons para ocupar o tempo, não são geniais, mesmo dentro do género de comédia mais ou menos romântica não é o melhor que eu já li, portanto levaram os 2 4 estrelas, de qualquer forma foi bom para entreter e para passar o tempo. Depois li O Último Adeus, de Balzac, que eu também falei por aqui, mas a este livro eu só dei 3 estrelas porque eu gostei do enredo, a história estava bem construída, mas eu achei que para o tipo de livro que é e para o tipo de história que é, deveria ser uma história mais desenvolvida, um livro maior, e isso fez com que eu não desse tantas estrelinhas. O verão continuou comigo a ler A Insustentável Leveza do Ser, do Milan Kundera, o autor que, como eu também já referi, faleceu em julho deste ano, e portanto eu aproveitei a sua morte como desculpa, digamos assim, para ler o livro. Não como desculpa, mas senti-me demasiado culpada por ainda não ter lido nada dele. Então li este, que é dos seus livros mais conhecidos. Infelizmente o livro não funcionou muito bem comigo e eu só lhe dei 3,5, 3 estrelas e meio. Pronto, não sei, eu sinceramente ainda estou a pensar neste livro porque há tanta gente que o adora e eu não consegui adorar. Mas pronto, enfim, os livros também não funcionam todos para toda a gente da mesma maneira, não é? Depois, li um livro de uma autora local, não de Oliveira, mas de Peniche. O livro chama-se Meu Mar, Peniche e Suas Gentes. Só por curiosidade, Peniche é onde eu passo sempre as minhas férias. E sempre que eu vou a algum lado eu tenho alguma curiosidade em conhecer os autores locais, em saber quem são, conhecer a sua obra. E então li por lá este livro. Ela tinha estado também num dos dias na feira do livro de Peniche. E li. É um livro bastante grande, mas é poesia. Tem no fim também alguns contos e crónicas, mas é sobretudo poesia. E eu gostei bastante, dei 4 estrelas, porque é uma poesia muito simples, mas muito bonita ao mesmo tempo, e em que se percebe realmente o que é que a autora quer transmitir, percebe-se como é que foi a sua infância, como é que foi viver em Peniche, ainda sob a ditadura, que para quem conhece Peniche tem também ali uma tradição da resistência, não só pelo forte, mas também pela grande força que o Partido Comunista sempre teve na terra. E é muito interessante perceber isso, por isso eu gostei. E em Peniche, precisamente, comprei O Verão em que Quebrámos Todas as Regras, que era um livro que só se falava dele na internet. E eu, pronto, vamos lá experimentar, vamos lá ver como é que isto corre. O livro não funcionou comigo. É assim, é uma comédia romântica, mas eu não achei que estivesse bem desenvolvida, era um bocadinho aborrecida. Não gostei. Portanto, dei 3.9. Já foi bom, mas não recomendo muito. Depois li A Princesa e a Tosta de Queijo, que eu também falei aqui, que é uma novela gráfica, infantil. Eu dei 4 estrelas, gostei bastante. Para o género, porque eu não leio muitas novelas gráficas, então gostei bastante. Depois li O Regresso das Ditaduras, do António Costa Pinto, que eu penso que também falei por aqui. Dei-lhe 4 estrelas, porque eu gostei. Os temas estavam bem desenvolvidos, era aquilo que eu queria, mas tornou-se um tanto ou quanto demasiado descritivo, que às vezes também faz parte deste género de livros, é certo, mas pecou, na minha opinião, um bocadinho por causa disso. De qualquer modo, se alguém quiser ler, o último capítulo e a conclusão valem pelo livro todo. São muito boas. Muito bons, aliás. Depois li O Desejos da Lua, do Nuno F. Santos, que foi meu convidado, agora é que me livro, portanto fica também a recomendação, se não tiverem ouvido esse episódio, para irem ouvir. Quando ele cá esteve, gentilmente cedeu-me um exemplar do Desejos da Lua e eu li-o nesse momento e gostei bastante. Eu atribuí-lhe 4 estrelinhas. Gostei muito. É uma maneira de escrever muito diferente e é também muito interessante a forma como ele expõe todos os seus sentimentos. Isso é muito bonito e eu gostei bastante. Depois disso, li O Diário de uma Princesa Desastrada, que é um livro infantil. Portanto, como vocês podem ver, as minhas leituras oscilam entre livros para gente mais nova, para crianças, e depois um Milan Kundera, portanto isto é 880. Mas pronto, este livro é então para crianças, foi lançado este ano, e estava a ser assim bastante popular, estava a ser bem recebido pela crítica, e eu tinha alguma curiosidade, porque quando eu era miúda gostava muito de ler este género de diários. É de uma autora brasileira, e surpreendeu-me bastante. Eu dei-lhe 4 estrelas, mas eu gostei bastante mesmo, porque parece um diário inocente, mas depois tem ali todo um mistério envolvido, muito interessante, deu-me assim algumas luzes, fez-me lembrar Harry Potter, portanto, está muito engraçado. É giro, se quiserem oferecer a alguém mais novo, recomendo. Depois li O Memorial do Convento, de José Saramago. Eu atribuí-lhe 4 estrelas, porque, é assim, quando já se leu muita coisa de Saramago, é um bocadinho impossível não comparar. Não é que eu tenha lido assim tanta coisa. Li 3 livros dele, penso eu, este foi o 4º. E eu gostei. É bom, mas não é o melhor que eu já li de Saramago, e por isso é que lhe dei as 4 estrelas. Mas é bom, a história é muito bonita. Gostei muito das personagens principais, que são a Belimunda e o Baltazar. São muito, muito bonitas. A mensagem, os comentários do narrador, sempre muito astutos. É isso que eu mais gosto em Saramago. E foi também isso que eu recordei um bocadinho, ou que associei no Mário de Carvalho. Acho a escrita de Mário de Carvalho muito semelhante à de Saramago, e gostei bastante. Portanto, também recomendo. Em seguida, li Letra Miudinha, de Lauren Hasher, que é um livro que também teve alguma fama quando foi traduzido. Foi traduzido, eu penso que ou este ano ou no final do ano passado, alguma coisa assim. E não estava de todo nas minhas previsões de leituras. Era um livro que eu não tinha interesse nenhum em ler. Só que, entretanto, encontrei-o em e-book na internet e li-o e gostei imenso. Pronto, é mais um romance. Não é um romance propriamente clichê. Tem algumas diferenças, mas é muito bom e eu dei-lhe 5 estrelas mesmo. Gostei bastante porque eu não estava... Eu comecei a ler por ler. Nem estava... Foi mais do género, né? Deixa lá ver um capítulo e vamos ver o que é que dá. Se calhar o mais certo é abandonar. Mas não, a leitura, a escrita é muito viciante e eu gostei bastante. E depois, já só faltam 2 leituras do meu verão, espero mesmo não estar a ser muito maçadora, mas um dos últimos livros que eu li foi A Filha do Comunista, de uma jornalista espanhola, e eu gostei imenso do livro, foi mais um em que dei 5 estrelas, é muito bom, não é um livro grande, lê-se muito bem, a escrita é excelente. Tem ali sim uma pitada de escrita jornalística, muito bom. A história fala-nos sobre a divisão das Alemanhas, portanto RDA e RFA, e as personagens principais vivem na RDA, portanto na República Democrática da Alemanha, e uma das personagens tenta fugir para a República Federal em busca de uma vida melhor, mas sem pensar no que estava a deixar para trás e na família que estava a deixar para trás, e é muito, muito boa a história. Gostei imenso, vale a pena. Finalmente, li um livro que comprei na Feira do Livro do Porto, precisamente, que é o Ferozes, da Helena Magalhães. A Helena Magalhães é uma autora portuguesa, mas não só, é também ativista literária, tem um clube de leitura online, não é bem um clube de leitura tradicional, mas chama-se Book Gang, em que basicamente todos os meses ela seleciona livros que leu e que acha que merecem algum destaque, sobretudo livros escritos por mulheres, e depois coloca-os nesse site para que as pessoas os possam comprar. E tem também uma série de outras atividades, para além das redes sociais, é também convidada para vários eventos no âmbito da literatura. Eu já andava há algum tempo de volta deste livro, há 2 anos, para ser mais precisa, e finalmente decidi comprá-lo, porque lá está, ele estava mais baratinho na Feira do Livro do Porto. Mas, olhem, não gostei. Não gostei nada. Eu dei 3 estrelas. É que nem foi 3,5, foi 3. Foi uma guerra interior para o terminar. Eu só queria terminar porque, quando dei conta, já tinha passado metade. Então pensei, pronto, quem já leu metade também leu outra metade. E lá eu consegui terminar, mas não gostei nada. Não gostei, porque eu pensei que iam ser, eu já sabia que iam ser crónicas. Mas eu, por norma, gosto de ler crónicas, sobretudo crónicas jornalísticas, de jornalismo e de jornalistas. E ela também, apesar de não ser jornalista de formação, fez vários trabalhos como jornalista. E estava interessada, porque achei que ia ser sobre a literatura, sobre o feminismo, etc, etc. Mas não é, são crónicas autobiográficas da vida dela, do que ela foi vivendo. Tem textos bons, tem textos muito bons, é certo. Mas para mim foi um livro um bocadinho medíocre. Eu não gostei muito. Mas pronto, olhem, lá está. Conheço pessoas que já o leram e que adoraram. Portanto, também é muito interessante ver esta questão de que os livros funcionam melhor para umas pessoas do que para outras. Também depende do momento da nossa vida em que estamos, da paciência com que estamos, daquilo que nos apetece ler. Enfim, depende de mesmo muitos fatores. Este não funcionou como eu desejava para mim, mas fica também aqui a recomendação, porque pode ser que funcione melhor para algum de vocês. Assim como todos estes livros, a minha avaliação é apenas a minha avaliação. Não quer dizer que os livros sejam bons ou maus. É apenas aquilo que eu achei. Portanto, sintam-se livres para ler qualquer um destes livros e para me dizerem o que é que acharam. Se quiserem, também podem dizer, por qualquer meio, o que é que leram neste verão, se já leram algum dos livros que eu li, se gostaram, se não. Eu estou sempre aberta para falar convosco. E vou terminar por aqui este programa. Falámos sobre o cheque livro, falámos sobre o facto dos portugueses estarem a ler mais, da Feira do Livro do Porto, falámos das minhas leituras de verão. Pronto, acho que falamos de bastantes coisas para um episódio. Na próxima semana já teremos uma entrevistada. Hoje não, porque realmente eu precisava de transmitir estas informações. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada por me acompanharem até aqui. E